E entre o final de ano de 2018 e estes primeiros dias de 2019, Oliveira do Hospital foi notícia nacional. Tudo isso porque o agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital decidiu não usar mais plástico na escola. E essa notícia ganhou primeiras páginas, ganhou destaque nacional e, naturalmente, que é uma boa notícia. E porquê que é uma boa notícia? Primeiro, é uma boa notícia porque talvez seja a grande notícia sobre Oliveira do Hospital desde os incêndios e que não fala do fogo. Só por isso vale a pena festejar. Mas também é uma boa notícia porque é a escola a fazer escola. É a escola à frente da sociedade e a dar sinais de qual deve ser o caminho. E, por fim, é uma boa notícia porque interior, outra vez, não rima com inferior. Não é a localização geográfica que define a capacidade das pessoas para fazer coisas e para ter ideias inovadoras e sustentáveis.